Solo Salvador, muito bom dia, eu passarei do 2223. Autorização para... Passarei do 2223, pronto, pronto. Viva aqui, estou pronto. Passarei do 2223, autorizado para a Vitória da Conquista, conforme alta do plano de voo, nível 180. Decola da pista no 0, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elepa. Aciona 5423, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 180 para a saída Conquista, decola da 10, após curva direita. Saída Arbor, posição Elepa, 5423 no transponder, 1208, controle Salvador. Passarei do 2223. Correto, passarei do 2223, apenas confirmando conforme rota do plano de voo. Passarei do 2223. Passarei do 2223. Chamará para o estacionamento. Passarei do 2223. Obrigado. Eu. 1, 2, 3, 4. Fala Cunha. Bom dia, tudo bom? Bom voo aí, tudo de bom, hein? Valeu, um abraço. O seu pai tá te mandando um abraço, hein? Valeu, bom voo você. Tchau, tchau, obrigado. Tá saindo do Fonte Nova, vai retornar pelo litoral até o farol de Itapuã. Gente, eu não vou colocar sobre o farol de Itapuã, regressa para Salvador. Regressa em demais, mas pela hora. Gente, a ponte está com através de Itapuã ou até o meu rosto. Reportará no Itapuã até o meu rosto. Rio 5973, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte principal, táxi 6 de Alfa. O ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste agora 10.16. Rio 5973, autorizado a linha em decolar pistão 1-0, vento calmo. Aeronave que chama o controle. Zulu, Oscar, Alfa, prossiga. Geral 9970, autorizado, chame táxi. Visual, apresente voo direto Ilhéus, na estrutura permanente do controle. Acione o código transponder 0246, Zulu, Oscar Alfa. Oscar Alfa, apenas confirmando esse teu plano de voo junto à sala IS. Deixa. Dá uma boa fina através do Itaçu. Então, meu gosto está em ingresso no circuito de tráfego Torre 118, Small 95. Acertou, já dá um negócio. 5973, está na escuta? Torre, eu vou para o meu hotel, um negócio. Hotel Romeu Golfo 35. Para através do Pituaçu, retorna aí, imagem. Sim, está autorizado da presente cruzar do setor sul para o norte. Reporte após o cruzamento. O Hotel Romeu Golf, vento 050 graus, 4 nós, Salvador. Autorizado o cruzamento, reportará livrando o eixo Hotel Romeu Golf. Acima, descendo para 2000, autorizado o ILS X-Way da pista 1-0 e reportará o estabilizado 5970. Aiton. Eu? O controle de Salvador, Rio 5973, passando 3 mil pés na sua escuta. Rio 5973, contato radar do dia Puka, nível de voo 330. Positivo, sessão 330. Para táxi, geral 99702 a bordo, 4 horas, São Luís. Geral 9970, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via parte principal, táxi 620 Alfa. No ponto de espera, chama a torre em 118.95, ajuste 1016. Autorizando o táxi em frente, táxi de Alfa, com balanço 895, com RDC direto. Delta Western 10, já avisou com a Enrimar. Seguinte, eu tava no meu Golf, reporte final de Enrimar. Estará na final, até o meu Golf. Até o meu Golf, reporte solo controlado, vento variável 3 nós em Salvador. Reporte na solo controlado, até o meu Golf. Torre Salvador, muito bom dia, espera lá na janela central. Vai se aproximar, ponto de espera da 1 a 0 pontos. E não consta nenhum plano de voo no Papa Romulo Oscar Alfa, confirme. Fizemos o plano agora, eu estou confirmar o horário, às 6h24 local, às 9h24 local. Os Oscar Alfa na sala IF de Ilhéus, no telefone 7332344026. Gente, o Oscar Alfa anotou o nome da pessoa que atendeu? Aí realmente é frio demais. Não anotou. Não, não é não. Então mantenha sem condições iguais os níveis 065 abaixo de confirmação. Qual é o tipo de equipamento que você usa a bordo estimado para pouso em Léo? Uma pouso mais 55 minutos do local. Gente, o tipo de equipamento que você usa a bordo? É o T1, equipamento é uma medida. Gente, o Zulu Oscar Alfa. Cara, confirma direitinho o plano efetuado na sala El Salvador, que eu não posso tomar outra multa aqui por causa disso. Não, não consta no controle de Salvador e a gente ligou também para a sala IS de Ilhéus e também não consta nenhum plano de voo. Vamos ligar lá, vamos resolver esse problema, que foi feito mal. Hotel Romeo Golf, solo 119, frequência livre, bom dia. Rio 9, corrijo, Sideral 9970, decola 119, controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom dia. Sideral 9970, boa. Sideral 9970, contato radar, subvia Momo, nível de voo 340. Via Momo 340, você vem cortar pela esquerda. Zone Rio 5975, estabilizado no ILS. Rio 5975, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, grato senhorita, até daqui a pouco. Grau 9970, confirme a última mensagem para o controle? Se puder encostar na sua subida, agradeço. Faz 2.000 pés de voo e código, Sideral 9970. 2.000 código, obrigado. Rio 5975, bom dia, pouso autorizado, pistão na 0, vento 070, graus 3, nós. É livre pouso, Rio 5975. Em altitude de 4.000 pés, altímetro 10016. Altitude 10016, 4.000 pés, pegada Mari. Ô, Zanando. Ô, 1759, direção para Guarulhos, pronto cópia? Pronto cópia. O 1759 autorizado para Guarulhos e a Upezulu 10 Taubaté, nível 360. Saída da El, Lida, Motiva. Decola da 10, primeira curva direita, aciona 5427, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 1759, conteúdo autorizado 360, Guarulhos, com compra de Upezulu 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita da El, Lida, Motiva. 5427 é o transponder e o controle 1208. Do ano 759, chame para o feedback acionamento, portão 3. Chamarei. Papapá, Alfa, Tango Tango, bom dia, confirme a parte que se encontra. Bacana, São Milda, da AIS Léo, vai entrar em contato com vocês aí para confirmar meu plano. Entregue ao Centro Recife, segunda mesmo, ok? Gente, aguardamos a coordenação do local. Alfa. Zero, decola da 17, primeira curva à esquerda, saindo da Momo após direto. Aciona 5420, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Pessoal, só estamos com confio em pessoas a bordo. Alfa Tango Tango para acionamento, chama a torre 118-95. Confirme o horário da, do plano? Tem só um instante, não tem escuta. Estamos ouvindo, Charlie. Charlie, o Tango foi encontrado pelo senhor para as 11 horas. Normalmente aparece para a gente aqui no sistema 30 minutos antes do horário do plano. Então, assim que o senhor está em contato para a minha foto. Afirma, Vitor Charlie. Charlie, o Tango. Salvador, Rio 5975, livrou na escuta. Rio 5975, bom dia. Autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi 3 Alfa e Kilo. A posição prevista é a 6, coração, meia dúzia Lima, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, meia dúzia Lima, prevista, atente aos sinalizadores, Rio 5975. Solo Salvador, é o azul 27-83, a Golfo, avisado de conquista de 180. Informa o termo nível aprovado 200. Copia a guarda da coordenação. Agora copia o azul 2783. Confirme azul 273. Afirmativo, copia, pode ser o 200, azul 2783. Azul 2783, autorizado para a vitória da conquista, conforme rota do plano de voo, nível 200. Decolada a pista no zero, primeira curva à direita, saída a abor após a lepa. Aciona 5432, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Poderia apenas confirmar o transporte? Responda 5432, azul 2783. Autorizado para a vitória da conquista, nível 200, decola 5-0, primeira curva à direita, na árvore, seleção, transforma 5-4-3-2 e controle 1-2-0-8, o azul 2783. Correto, azul 2783, chame para feedback acionamento, faz 3. Chame para o feedback acionamento, azul 2783. 1-1-2-6-8-5. Alfa Tango Tango, prossiga. Para 2 mil pés, autorizado, sinal ILS, pistão na 0, informe estabilizado. Aqui o Alfa 2 mil pés, IVXC, vai informar estabilizado. Saiu mesmo a BDAF? Negativa, é. Reparado, daí eu lido a direta, base de coordenação com o controle. Negativo, daí eu lido a direta, o segundo pegado. Positivo, 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. Obrigado. Voo no 649, autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Desce saída da EL, lida após voo direto Porto Seguro. Aciona 5440, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 360. Decolando 10, curva à direita, um perfil da EL, lida após lida, direto Seguro. 440-120-80 é o controle, voo no 649. Correto, voo no 649, chame para feedback e saneamento, portão 4. É, porta olhando. Salvador, muito bom dia, azul 4234 com a Gulf 350 para Recife. Azul 4234, Golf Compare, pronto cópia? Pronto cópia. Azul 4234, autorizado para Recife via Upzulu 17, nível de voo 350, saída Pucajé, Maracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5437, frequência do controle instalador 120, decimal 8. Autorizado para Recife no 350 via Upzulu 17, a saída Pucajé, Maracaju. Da pista 10, primeira curva é à esquerda, 5437 transponder, controle 120.8, azul 4234. Correto, azul 4234, chame para o feedback, estacionamento, portão 8. Camarada 4234. Solo Salvador, Golo 759-03 para o pushback, acionamento. Golo 759 autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei 1759. Salve Salvador, eu passarei do 2223, muito bom dia, para push e acionamento na remota 12. Passarei do 2223, autorizado, chegar acionamento, chame táxi. Para táxi 2223, passarei. Papatango Lima, Zulu Golf, confirme parte que se encontra. Lima Zulu Golf, aguarde em coordenação com o controle. Gente, Lima Zulu Golf. Papatango Lima Zulu Golf, fotocópia. Papatango Lima Zulu Golf, autorizado para CA 90 Zulu Whisky, conforme rota do plano de voo, plano Yankee, nível inicial 040. Decola da pista 10, primeira curva à direita, deixa de saída bloque 1 Alpha. Aciona 5416, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Papatango Lima Zulu Golf, confie em pessoas a bordo. Meia dúzia, Bordo, Lima do Golfo, para acionamento de uma torre em 118.95. Lima do Golfo, bandinha prossiga. Lima Zulu Golf está autorizado a acionar, chama o táxi. Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, bom dia, informação com sua Golf, levada a cópia. Para o táxi, 1759-148 a bordo, 415, alterna o Galeão. Voo 1759, autorizado táxi para a ponte espera da pista 10, via taxizinho de Alfa, no ponte espera chama a torre em 118.95, ajuste 10.16. Índia e Alfa, ponto espera 1895, 1016 agora, agora na 759, tem uma dia. Acelerador 2223, tem 51 a bordo, com meia dúzia, 6 horas de autonomia alterna Salvador para o táxi. Acelerador 2223, autorizado, táxi para o ponto espera da pista no zero, e a parte principal, táxi Índia e Alfa, no ponto espera se matou em 1895, ajuste no 016. Gente, quanto ponto de espera? Pistão na 10, chama a torre 118, 95222, 23 da passarela. Alfa Romeo Hotel Juliette de Serra, confirmando o pátio AD, pronto cópia? Juliette Serra 9 no PLB, tá pronto cópia? Alfa Romeo Juliette, autorizado para Manati, conforme rota do plano, nível, coração, a 1 no mil pés, teclado 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, aciona 5435, frequência do controle Salvador 120.8. Hotel Juliette Serra, para acionamento, chama a torre em 118.95, bom voo. Voo 1649, posição 4 para o pushback de acionamento. Voo 1759, bom dia, mantenha o ponto de espera. Moderar. Voo 1092, pouso autorizado, pista 1-0, vento 050 graus, 3 nós. Sempre pouso, 1092. Hotel Juliette Serra, prossiga. Juliette Serra está autorizado a acionar, chame táxi. Salvador, muito bom dia, passaria 2223, na retaguarda 33, pagou, ponto de espera 2-0, pronto. Passaria do 2223, bom dia, mantém o ponto de espera. A sua escuta é 2223. Estamos ouvindo o teletona, escuta.

Tigo, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, está autorizado o táxi. Reporte na Papa. Mantenha a nível de voo 065 em reno de voo visual, chame agora o controle Ilhéu. Frequência 1201, né? Agora a 10 milhas para ingresso na terminal de Ilhéu. 1201, autorizado, chamada para o táxi, azul 4364. Lima Zulu Golf, está autorizado ingresso na pista 107, reporte na Lima. Na Lima, chame Torre 1, corrijo, solo 1211. Na Romeu Golf, prossiga. Romeu Golf, confirme a horada da notificação. 59, autorizado a decolagem em pista 10, vento 070 graus, 49. Autorizado a decolagem 10, voo 709. Papa, Alfa Tango Tango, você tem a proibida para o chão? Alfa, destino é 335, Alfa Tango Tango. Então, está autorizado a presente direto de China, Alfa Tango Tango. Quando possível, confirme seu chamado de pouso. Direto de China, Alfa Tango Tango, próximo do pouso. 1, 2, 3, 5, Alfa Tango Tango. Copiado, 1, 2, 3, 5. Aqui, 0, 2, 2, 3, da passarela. Lima Zulu Golf, mas é posição na Lima, aguarde para conseguir táxi. Azul 4334, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, o táxi Jindy Alfa. No ponto de espera, chama a torre em 1198-95, ajuste 1016. Ajustado no 016, vai fazer o táxi via parte Jindy Alfa no ponto de espera da 10, torre 1195, pegar com a via azul 4334. Lima Azul Golf, segue Envio da Azul, horizontal de táxi para o ponto Pera pista 1-0, via parte principal até 3-1 de Alfa. O ponto Pera chama a torre 1-1-8-7-9-5, ajuste 1-0 no meio. Falou Salvador, é o Azul 2783, pushback e acionamento, 4 Romeu, parte 3. 5-9. Perdão, pushback e acionamento, tinha para ver esse táxi, Azul 2783. Confirme local de destino. 200, 0, 50 graus, 5 nós, pista 1-0. Eu tirei pra lá, pista 0-2-2-3-2-2-3. Hotel Juliette Serra, tá autorizado o ingresso na pista 1-7, reporte para decolagem. Então, Vitor Célio Hotel, autorizado para Sierra November India Oscar, conforme rota do plano de voo, plano Yankee, nível inicial 090. Decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, desvio saída lotar. Aciona 5456, frequência do controle Salvador 120.8. 10, pronto. Gol 1649, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado ingresso, também mantém na 10, gol no 649. Passarido 2223, decolou aos 43, controle 1-20-8. 208, obrigado. Até o estacionamento se matou em 1-18-95. Opa. Papatão Juliette, temos um novo. Confia aí, Pátio, que se encontra. Gente, Juliette, temos um novo agora no estacionamento. Dando decolagem, vento 050 graus 4 nós, pista 1-7. Pois nada, decolagem, de voo 90, via saiu da árvore. Via saiu da árvore, 180. Cópia, direto. Bom dia, azul 4234, não pode ser. Autorizado para Sierra November Mike Charlie, conforme rota do plano de voo, plano Yankee, nível inicial 100. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, serviço de saída Momo após direto. Aciona 5-4-5, frequência do controle Salvador 120.8. Papadão Juliette, tem Zulu, confirme pessoas a bordo. 07 a bordo, Juliette, tem Zulu. Para acionamento, chama Torre em 1-1-2-5. Papa Romeu, Romeu, meu Golf, tá? Tá, escuta? Romeu, meu Golf, tu é, entrou em contato com a Sara S, a mesa informou que não possui o seu plano. Não solicito quem tem contato, quem está em contato com ele. Serra, fora do salão 45, controle 1208. Controle 1208, Juliette Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu até o Juliette Serra. Papa Romeu até o Juliette Serra, mantenha a subvisão no meu pé, direto Maraty, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Mantenha condições visuais. Maratia, mil pés, reportará as 20 milhas para o Hotel Juliette Serra. Alfa Charlie Mike, ready to copy? Ready. Alfa Alfa Charlie Mike, clear to Sierra November, Romeo Mike, Yankee flight plane, flight level 240. En route of the flight plane, the departure from runway 17. turn left on departure, moment departure. Squawk 5455, Salvador approach control 120.8. Alpha Mike, confirm repeat on board. Yes, Alpha. 7 aboard, Alpha Charlie Mike. For startup, call Salvador Tower on 118.95. 118.95. Salvador, o azul 2783 para o táxi. Estamos com 66 a bordo, pela meia de 3 horas e 15, alterna Montes Claros. Azul 2783, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte principal, táxi 20 de Alfa, no ponto de espera, acima a torre, em 118.95, ajuste 10.16. Autorizado o táxi para o espera da 10, via Índia Alfa, torre 118.95, ajuste 10.16, azul 2783. O táxi até a cabeceira 17, reporte para decolagem, Lima, Zulu Golfo. Uno 649 decolou aos 48, controle 1208. 3203, saída, direto leve. Dívida, extinção, direto leve. Controle Salvador, bom dia, Uno 649. Gona 649, bom dia, peça 4.300 pés, contato radar, siga pela linha 360, direto da EL. Direto da EL, 360, Gona 649. Espera decolar. Juliette, Tango Zulu, ciente, está autorizado até Lima. Na Lima, chame Sol 1219. Azul 4234, autorizado a decolar, vento 050 graus, 629. Iniciar a decolagem da pista 0, azul 4234. Lima Zulu Golf, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Salvador, o azul 2783, 1-0 pronto. Azul 2783, mantém o ponto de espera, pista 1-0. 1-0, azul 2783. Azul 4234, decola 50, controle 120.8. 208, bom dia. Bom. Salvador, aquele bom dia, 4234, azul, Uca, Giovanna Caju, mil pés. Azul 4234, bom dia, contato radar, siga para nível 350, via saída PUCA. Via PUCA, 350, 234. Papá Lima, Lima, Fox, 4551 da pista 35, confirma? Papá Lima, Lima, Fox, aguarda 1 minuto, copy. O Lima, Tango Juliette, Tango Zulu. Está autorizado o táxi para o ponto da pista 1-0. Ingresso no pátio principal, contorno no terminal de passageiros. Taxis India e Alfa, no ponto zero, chama Torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-1-6. Lima Fox, autorizado para Serra 90, India Charlie. Plano Yankee conforme rota do plano. Nível inicial 220. Decola da pista 35, primeira curva direita, 33 saída Momo. Aciona 5171, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Alto 25, 25, 1. 3325, 251, obrigado e a volta. Papapá, Lima, Lima Fox, confirmando primeira curva à esquerda. Correto, Lima, Lima Fox, confirme pessoas a bordo. Está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. A Lima tem 1-0, azul 2783. Lima Zulu Golf decola aos 5-3, controle 1-208. Agora eu vou. Tango Lima Zulu Golf, contato radar, suba para o nível 040, saída bloco no alfa. 040, bloco 1 alfa, Lima Zulu Alfa Tango, confirma o ponto de cancelamento? Na presente proponho, Alfa Tango Tango, subir ao nível 105. Quente, cancelado, zona 054, autorizado 105 em condições visuais. Alfa Tango Tango encontra-se a 38 milhas afastado do Rio de Salvador. Para serviço de informação em alerta, chame Recife, frequências 12545, alterna 12685. 2454, autorizado decolar, pista 1-0, vento 0,60 graus, meia dúzia de nu. Lembre de decolar, pista 1-0 para o azul 2783. Azul 4234, chame Recife, frequência 12545, alterno 2085. 2545, alterno 2085, obrigado, bom dia, Azul 4234. Bom dia. Juliette Tom Zulu, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0. Azul 2783, decola o 57, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, controle 208, Azul 2783. Controle Azul 2783. Azul 2783, contato radar, suba para nível de voo 200, via Ford Arbor. Para 200, está livre da restrição, Azul 2783. Está livre da restrição, Azul 2783. Após 2 mil pés, está autorizado curvar à direita na proa de Elefa. Está livre da restrição, após 2 mil pés, direita e Elefa, Azul 2783. Eu chego a 6312, acendo identificação. Pro Edmar para completar a chegada, você foi autorizado até o nível 050. 050 para a lista 1. Aguarde para a voa 1 no Xenair 6302. Obrigado. Do seguinte. Gestão Guzu, está autorizado a decolar vento 060 graus, meia dúzia de nós, pistão no zero. Controle Recife, como no seu final. Aguarda na Azul 273. Azul 2783, autorizado nível 180 como nível final. Autorizado final 180, Azul 2783. Juliette Tango Zulu, decola 01, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, graças a Deus. Papá, Alfa Tango Serra, Golgato Radar, 65 milhas oeste de Salvador, foi proa da posição Amã, informe o controle 40 milhas da faixa de Salvador. Alô, Juliette Tango Zulu. Papatango Juliette Tango Zulu, contato radar, suba para nível 100, via saída Momo. Via Momo, 100. 199, essa é uma identificação dessa via para nível 060, chegando mais. ID 060, pode falar para o TAP Gol 2199? Aliás, para voar o TAP Gol 2199. Aguardo, 2199. É quando o Juliette Tango Zulu confirma para ele ao quadro destino? Presente, senhora. Caixa 300 está presente, está autorizado de direto do destino para Tango Juliette e Tango Zulu. Só corrigindo, é 291. Eu só mantenho assim na saída para o Tango Juliette e Tango Zulu na praia de Moga. Praia de Moga. Na praia, o senhor está batalhando na Tango Zulu? Prefira. Tango Lima Azul Golfo, notificado aos 11103, autorizado 045, condições visuais, direto destino. Lima Lima Fox é autorizado a acionar, chame táxi. Posiciona por onde bomba então, estamos o outro. Mantém a gestão de altitude? 095 na escuta. 1900. Positivo, então na proa de Momo, livre da gestão de altitude, subida até uma centena, hoje é que estamos o... 1095, autorizado para confins, conforme rota do plano de voo, Hotel Zulu 21, nível 360. Decola da pista 10, saída Arbor, eleva, após voa NIT, bonde intercepta a aerovia. Aciona 5522, frequência do controle salvador 120.8. Bom, 095, confins aprovado, 360, Ampere Zulu 21, decola da pista 10, Arbor Elefa, após Elefa, direto do Nítico e 17. 5522, transponder, controle 1208, 095. Correto, Bruno, 095, chame para feedback acionamento, portão 5. Tomar controle, né?